6313 na escuta. Escuta 6313. Tá pronto pra cópia? Né, 6313, conforme solicitado, autorizado Guarulhos, 360 nível, via pêndulo 10 até Taubaté. A decolagem é da pista 28, mantém a reta de decolagem até 2510, após saída Arbor 1, e após Arbor, aguarda a vetoração do controle para interceptar o Zulu 10. O controle opera em 119.8, o transponder 5177. Vamos autorizados para Serra Brava, Golfo Romeu, no nível 360. Vamos decolar da pista 28, vamos manter a flua até 2510, interceptarmos a saída Arbor 1 e aguardar a vetoração para ir no Fogo Zulu 10. De lá até Taubaté, e o nosso colega do controle está 119.8 e o nosso transponder será 5177. Está correto, Xanã 6313. O vento no momento é 360 graus, 01 nó, vento calmo. Chame para o pushback acionamento. Chamarei o Xanã 6313. Muito obrigado. Olha. O zero, consulte da informação. É 235, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, passo 235. informação 246, tem um desvio de informação? Negativo. Agora sim, senhor, desviando, 246. Gente. Boa 246, após Piro, desço essa via para 2000 pés, estou altímetro na 013, informe no localizador. Via 2000 na 013, repassa o localizador, zona 246. Do 4235, desça para 3000 pés, estou altímetro na 013. 3000 pés, ajuste no 013, 4235. Salvador, poxa, 6313, posição 1, 2, escuto, pushback acionamento. Chame a 313, está autorizado e chame táxi. Chamarei. Bono 246. Pelo 246, complete a aproximação, chame agora a torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, Bono. Azul com 235, reduz a velocidade para 180 nós, desça para 2000 pés, ajusta no 013, informe no localizador. Reduzindo para 180, descendo para 2000, informará no localizador 235, reduza para aproximação, tráfego à sua frente, 5 milhas. Está reduzindo, estabilizado o localizador, o 4235. Gente, o tráfego à sua frente com 130 nós de indicada. Gente. Complete a aproximação, chama agora a torre, 118, decimal 95, Mopus, azul 4235. 1895, grato, boa noite, 4235. Do pouso, na 10, vento 050 graus, 02 nós. Livre pouso, opção na 0, 1246. Salvador, azul 4235. Azul 4235, segue na nave da Gol. É o número 2 do pouso, aguarde autorização, o ajuste 10 no 3. Gente, aguardando autorização, ajuste 10 no 3, 4235. No solo aos 42, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, informação Juliette, 1242. Para o táxi Oxa 6313 com 140 voz, alternando Serra Bravo Golf Lima com 5 horas e 40. Baixo para o táxi 6313. O 4235, pouso autorizado no 0, vento 040 graus, 02 nós. Livre pouso, 4235. Oxalá 6313, táxi autorizado via pátio principal, pátio 3, reporte para ingressar na táxi Aquilo. Gerente, Pátio 3 e aguardando. Afirmativo, temos uma aeronave da Gol na Alfa. Sem problema. Azul 4980, aguarde cópia, a saída é Pucca, transição Caju. Azul 4235 no solo, aos 43, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 4236. No 246. Siga o táxi via Juliette, Alfa Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Ao 246 agora. Né, 6313, mantenha a posição antes da táxi Aquilo. Vai manter a posição antes da táxi Aquilo, hoje é 6313. Azul 4235, táxi via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Azul 4980, cópia. Cópia 4980. Autorizado Recife, 350, o nível. Cria Pepe Zulu no 7, decola down no 0. A saída Pucca, transição Caju. Controle 119 decima 8, transponder 5405. Correto, chame pushback acionamento, 4980. 6313, após a aeronave da Azul passa o eixo da táxi aí Kilo, prossiga o táxi via Kilo e Alfa, chame no ponto de espera da pista 28. Após o colega da Azul, Kilo e Alfa, reportarei no ponto de espera da 28. É 030 graus com 02 nós. Deixa o adicionamento no UNAS ou 4980. Portal 01, aguarde só um instante. Tem o 09 da companhia que está parqueando agora no 03. Previsão mais um minuto. Tente manter posição, 04980. Azul 4980, livre pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, azul 4980. A mim mantém, a 28. Vai, a minha aí, mantém, Roxana 6313. Desculpe, 6313. Thiago. Roxana 6313, livre decolagem da 28. O vento é 360 graus, 01 norte. Autorizado, voo 970. Autorizado, voo 970, informar quando tiver condições de aprovar a altitude. Na 6313, decolado aos 53. Controle agora 19-8. 19-8, obrigado, amigão. Excelente semana. Somente. 6303, decolamos na sua escuta. 6303, contato radar. Tem condições da presente voar block? Após 10 milhas, está autorizado voar block. Gente, está autorizado voar a boa, o Ocean 6313. Voar block. Ah, desculpe, block, block. Para táxis 4980, informa alternado Marcio 0225, autonomia 81 a bordo. Azul 4980, táxi à direita, chama no ponto espera, dando 0, pronto para decolagem. Autorizado, táxi à direita, ponto espera, dando 0, azul 4980. Azul 4980, livre decolagem, dá um 0, vento calda. Outro zero, decolagem, pista 10, azul 4980. Ano 6303, ainda não tem condições de curvar à esquerda. Gente, eu chamei 6303, boa, só por quantas milhas? Sul mantém a nível 090. 090, Ocean 6303. Solicito permanecer na proa por mais 20 milhas. Autorizado, Sul mantém a nível 090. 090, Ocean 6303. 1970, desse mantém a nível 1 ou 00? 1-0-0, repito, Lu 970. Quase 980, decolado ao 58, chame o controle em 19-8. 19-8, boa noite. O 4 987. Boa. Salvador, boa noite. Azul 4980. Calibrando 1400, Tapuca, Jamaracaju. Azul 4980, contato radar da Colar, suba via para o nível 350, de Fubuca. Sobe via para o 350. 4980, talvez necessite alguns desvios. Entendi. Coronel 970, informa o tráfego, posição de 1 hora, 17 milhas, rumo oeste, mantendo o nível 090 na nave Airbus 120. Seguinte, o Gol 970 vai manter 1-0-0. Ocean 6-3-1-3, mantém a Pro 290. Seguinte, Pro 290, Xanana 313. Xanana 313, informa o tráfego, posição de 10 para 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 1-0-0, a nave Boeing 737. Agora voa na proa 250. 3 horas, Xanana 3-1-3 com a nova varredura, a proa 220, por gentileza. Autorizado, 220. Obrigado. Coordenar para o Ocean 6303, voar direto à posição Pukimi. Ponte aguarde, 3-1-3. 970, tráfego superado, desça para o nível 050. Estou altímetro no 0-1-3. Ajustado no 0-1-3, 050, Gol 970, nível autorizado. Vende a serra por meios próprios, o Gol 970. Autorizado, Gol 970. Ok, autorizado, Gol 970. Chan 6303, solicito atenção. 6303, subo para o Rio 360, vou em condições de voar, Dádina? Temos, Dádina, Ocean 6303. Ocean 6303, está autorizado, vá à posição Azul 4980 necessita curvar à esquerda, proa de Aracaju, para evitar formações sobre a posição Jamo. Autorizado, 4980 da Azul. Prato. Vou no Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, azul 4980. Obrigado. Pode prosseguir na descida, gol 970. Eu estou para 4.000 pés, gol 970. 4.970. Pode ser o gol 970, vai aprovar o índice a serra. Eu estou para 2.000 pés, estou no 0 no 3, o gol 970. Informe com referência com o solo. Já está com referência no solo, o gol 970. Eu estou usando 1.700 pés, eu estou no 0 no 3. Ok, 1.700 pés, eu estou no 0 no 3, o gol 1.970. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 10, alterna 123 decimal 80, boa viagem. Vou chamar agora o colega do Recife, 125 decimal 1, 123 decimal 8. Muito obrigado pela sua gentileza, amigo. Boa viagem. Trabalho. Conto 980, passa nível 210, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. Recife 2085, 2545, obrigado, uma boa noite. 4980. Aceitando, gol 970. 970, visual com a pista 1-0. Afirmativo. Sim? Afirmativo, fixando, gol 970. Essa aproximação, chama agora a tua, em 1-8, decimal 95, bom pouso. 895, bom, obrigado, gol 970. Salvador, gol 970, na final passando Índia Serra, missando. Gol 970, pouso autorizado, 1-0. O vento é 350 graus, 0-1-0, pista seca. Ciente, pista seca, livre pouso na 1-0, gol 970. Salvador, boa noite, pessoal, 024. Pode dar o 024, go ahead. Sim, boa noite. Which standard instrument flight shall we expect for our departure? Okay, the expect departure is MOMO. MOMO departure, sorry guys. Solo Zona 2, táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette para 08, mandando sua escuta agora, 970. Golf de Salvador, do Galo 024. Consiga, posso dar 024. Por gentileza, deu para nós, seria essa ideia a Momo, mas no nosso plano de voo temos posição de par após a nossa tripulagem também, de Salvador. Gostaria de confirmar se será ser a Puca. Ok, pela Zipar é Puca, Puca Zipar. Puca Zipar, muito obrigado então. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224. É 2224, sua identificação. Autorizado chegada OMED, da presente voo direto ITAP, dessa via para o nível 050. Estou altímetro no 03. Gente, OMED identificou o Passaredo, vai descer vias. Vamos solicitar aqui um desvio pela esquerda, senhor. Uma magnética 060. Ah, umas 50 milhas aí para evitar uma formação lá em ITAP. Autorizado. Informe no termo de desvio. Após desvios, autoriza a PRO de Duna. Autorizado. Gente, vamos reportar a PRO do Duna então, Passaredo 2224. Salvador na escuta do Azul Alpha, X-Wave Alpha. T-Alpha, prossiga. Solicitamos o reboque da aeronave da ponte 3 para o pátio número 3, posição 3 Lima. Autorizado, reposto interno do reboque. Gente, obrigado.